Quem vive com Cristo é feliz, quem anda com Ele é feliz. Vida diferente é a vida do crente, cheia de esperança e amor, aguarda a volta do Senhor. Ó dia alegre, em quem vai chegar? Amigo, eu venho aqui dizer que Cristo alguém quer te maltratar, mas Cristo venceu por ti, lutando você vencerá. Cristo breve vai voltar, seu povo ele vai levar, e lá estaremos em paz, ao lado do Pai. Estaremos em paz.